of Super Bowl dreams till they all come true. Sejam todos bem-vindos à segunda edição do End Zone, o podcast semanal sobre a NFL e sobre futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão, pela segunda edição. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez e com meus queridos amigos, Alexandre e Julião. E aí, Ale, beleza? Beleza, Edu, tranquilo? Bom, meu nome é Alexandre Branco, tenho 20 anos, acompanho o futebol americano desde 99, desde pequeno. Torço pro Philadelphia Eagles, sofro bastante, né, também. Jogo futebol americano pelo Silver Bullets aqui em São Paulo. E estamos aí, cara, espero que vocês gostem da minha participação aí. Estamos aí para tirar dúvidas, para receber críticas, elogios, qualquer coisa, né? Na verdade, o Alê não joga futebol americano, na verdade o Alê brinca de bolinha, de acordo com o nosso querido amigo Vinícius. Ah, muito bem. E junto com a gente também é o Julião. E aí, Júlio, beleza? Ô, Edu, tudo bem, cara? É isso aí, é a mesma coisa que o Ale disse. O meu nome é Júlio César Vettori, torço pro Eagles desde 2005. E sou mediador da comunidade Philadelphia Eagles Brasil, onde todo mundo se reúne, assim, a gente troca ideia, tira dúvida, aquela coisa e tal. E vamos começar o podcast aí, né, não? Com certeza. Torcedores do Cowboys, não se sintam oprimidos. Façam parte da nossa comunidade. Mandem e-mails, participem dos nossos bate-papos. Nós somos maioria... Comunidade do Philadelphia em peso participando do podcast, mas todos os torcedores são bem-vindos, todos podem participar aqui com a gente. Caso você queira participar, tenha alguma dúvida, sugestão, crítica, manda seu e-mail, cast.endzone@hotmail.com. Vamos lá, galera, a gente não tem nenhum e-mail para comentar a primeira edição do programa, mas os comentários nas comunidades da NFL e na comunidade do Philadelphia Eagles no Orkut acabaram bombando. Agradeço muito a audiência do pessoal, mais de 100 pessoas já acessaram o podcast. Estou muito feliz, muito orgulhoso, graças a vocês que... A gente tem ânimo para continuar trabalhando. Valeu, galera. É isso aí. O primeiro comentário que veio do Lucas, torcedor do Eagles também. Ouviu, curtiu, falou que tá legal. Valeu, Lucas. Brigadão pelo comentário. Tivemos também o comentário da Lisa na comunidade da NFL. Achou o podcast um pouquinho longo. Pô, Lisa, só uma hora de duração. Todo mundo assiste uma hora de programa de esporte. Você assiste um jogo que tem quase 3 horas e meia? O que é uma hora e meia de podcast? O Gabriel também, torcedor do Mengo, bateu o cartão na comunidade da NFL e falou que achou muito legal. Parabéns pela iniciativa. Valeu, Gabriel. Brigadão. E os assuntos da edição de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o que, meu querido Alê? Ah, hoje nós vamos falar sobre as trades, né, as principais trocas aí dessa off-season de 2009. Vamos falar um pouquinho sobre os free agents, né, os que foram dispensados, mas já arrumaram um time, e os que foram dispensados estão na rua da amargura, querido Edu. Sem contrato, sem os milhõezinhos no bolso, todos tristes, daqui a pouco vai todo mundo lá bater na casa do Júlio e pedir uma moeda, um trocado, um pão velho. É, com certeza, pois é, aí complica, né, não tem pra todo mundo, aquela coisa e tal, né, mas tudo bem, vamos lá. Os caras são pequenininhos, são fáceis de alimentar também, né, Júlio? É, lógico, é só os 2x2 e tal, 140 quilos de pura emoção, né, então é complicado. 140 quilos de pura emoção foi a melhor frase do podcast até agora, cara. Essa vai ficar gravada no meu bloquinho aqui, viu, senhor Júlio? Sensacional, uma salva de palmas para 140 quilos de pura emoção. O Júlio César, parabéns, Júlio. Parabéns, aê, parabéns, muito parabéns, bem, parabéns. Muito bem. E qual foi a primeira trade que aconteceu nessa off-season? Julião, Alê, o que vocês têm a me falar a respeito dessas trades? Bom, Edu, vamos começar aqui com a troca entre Lions e o Dallas Cowboys, né? O America's Team, apesar de ser torcedor do Eagles, vamos falar do maior, vamos dizer assim, né? Maior time da NFL, o Cowboys adquiriu o John Kitna, quarterback, trocado pelo Anthony Henry, cornerback, né, experiente. E o Lions trazendo aí um defensive back para compor a secundária, que perdeu o seu principal membro, né, o Leif Boden. Apesar que eu particularmente acho que o Lions foi um pouco precipitado em mandar o Boden embora. O Boden acabou assinando com o New England Patriots, né? O Boden custou caro pro Lions, custou o Shaun Rodgers, né? Defensive tackle, que hoje tá no Cleveland Browns, né? E o Cowboys traz um QB experiente para ser o backup de emergência para as peripécias do nosso queridíssimo Tony Romo, né? É, Anthony Henry, na temporada passada, Anthony Henry teve 39 tackles, 2 sacks, nenhuma interceptação. Eu estou enganado. Uma interceptaçãozinha só para um defensive back. Ele não é o cara, não é o maior playmaker, mas com certeza ele vai ajudar a dar uma reforçada na carente secundária do Lions. Bom, e agora a gente tem a troca do New England Patriots, que trocou Matt Castle e Mike Vrabel por um second round pick. Saiu barato, Júlio? Olha, depende, é aquela coisa que todo mundo pergunta, né? Será que o Matt Castle vai conseguir se sair bem no time do Kansas City? Porque você vem em New England, ele tinha uma linha violenta pra ele, uma linha que protegia ele muito bem, e wide receivers, assim, espetaculares, que nem o Randy Moss, o Wes Welker, que é o melhor wide receiver slot da liga. Aí você fica aquela coisa que todo mundo pergunta, será que ele vai conseguir? Além de um playbook também sensacional, o playbook do Patriots ajudou muito ele também. Com certeza, o esquema do nosso amigo Bill lá de New England é espetacular. Então, eu acho que saiu até barato. Pode ser que Matt Castle venha, se torne um grande quarterback na NFL, e o Mike Vrabel é um, apesar de veterano, é um bom linebacker. Vamos ver o que esses caras podem aprontar no Kansas City. Eu acho particularmente assim, se você ver os números do Matt Castle, né, na última temporada, 327 passes completos, 3.693 jardas, 21 touchdowns, 11 interceptions, né? Pra você ver, cara, ele levou o Patriots pra primeira campanha 11-5 na história da NFL que não entrou nos playoffs. Ou seja, foi uma baita temporada do Matt Castle, né? Mas assim, a gente tem que levar em consideração que, primeiro de tudo, ele vai ter que enfrentar na disputa pela vaga como QB titular do Kansas City Chiefs, o Tyler Thigpen, né? O Thigpen teve alguns bons momentos no ano passado, claro que não foi possível se desenvolver melhor porque o Chiefs teve uma temporada 3-13, né? Ou seja, muito mal, né? Foi muito mal o time do Chiefs. E assim, o Todd Haley é o novo técnico do Chiefs, deve implementar uma filosofia de ataque muito parecida com a do New England Patriots, né? Ele é o ex-coordenador de ataque do Arizona Cardinals, né? Mas assim, a linha do Chiefs não é nem de longe parecida com a do New England Patriots. A linha do Patriots tem o Matt Light, que é um dos melhores left tackles da NFL. Nick Kaxor, tem o Dan Coppen, é um ótimo time. E se a gente for olhar os wide receivers, como bem disse o Júlio, Randy Moss, Wes Welker, não dá pra comparar com o Dwayne Bowe, por exemplo, que é o melhor receiver do Chiefs atualmente, né? Além disso, perdeu o Tony Gonzalez, nós vamos comentar isso daqui a pouco. Mas assim, eu acho particularmente pro Chiefs saiu super barato. Eles pegaram um QB que foi muito bem, pode engatar mais uma boa temporada aí. E somado com o Mike Vrabel, que é um ótimo linebacker pra essa defesa 3-4 que o Chiefs tá montando, foi uma excelente troca, pelo menos ao meu ver, para o Chiefs, né? E lembrando só o pessoal, o Patriots escolheu com o pick que pegou do Chiefs, abasteceu a secundária, né? Pegou o Patrick Chung, safety vindo da Universidade de Oregon, Edu. Eu também acho que saiu muito barato pro Chiefs. Castle tem excelentes números, era um cara muito bem protegido, era um cara com esquema de jogo que favorecia tudo para ele poder se desenvolver, mas eu ainda assim acho que saiu muito barato. A questão do Vrabel, ele já tá um pouquinho com uma certa idade, já não é mais nenhum menino, mas eu acho que os dois, por um second round, foi negociação para o Chiefs, que não repetiu o bom desempenho nas negociações. Um pouquinho mais pra frente, a gente já vai comentar, foi a última troca que aconteceu antes do draft. Só queria lembrar o pessoal, aqui a gente está comentando as trocas que aconteceram pré-draft. Todas as trocas que aconteceram antes do final de semana do draft. Então a gente, se acontecer alguma movimentação de mercado depois, a gente não vai comentar aqui, a gente comenta em algum programa futuro. Logo depois da grande troca do Castle e do Vrabel por um second round pick, eu acho que veio a maior troca dessa offseason. O que, que vocês acham? É, assim, foi uma novela realmente, né? Cutler e McDaniels, Denver ficou... No... A verdade é a seguinte, o front office do Broncos ficou numa saia justa, né? É, o Josh McDaniels chegando em Denver, substituindo um cara que foi campeão do Super Bowl, Mike Shanahan, né? Que tinha... Na verdade, ele criou uma dinastia, realmente, no Broncos, né? Que terminou com o final dessa última temporada aí, com a entrada do Josh McDaniels, ex-coordenador ofensivo do Patriots, né? Infelizmente, o Josh McDaniels, pelo menos ao meu ver, tomou a decisão errada em querer trocar o Jay Cutler pelo Matt Castle, né? Seria uma troca em três vias que traria o Castle para Denver para ser o quarterback sob essa nova filosofia do McDaniels que ele deve implementar no ataque do Denver Broncos. O que aconteceu? Jay Cutler insatisfeito. O Jay Cutler já, como a maioria da imprensa aponta nos Estados Unidos, já não é aquele cara que... Vamos dizer assim, não é flor que se cheire, né? É um menino mimado? Exatamente. O Jay Cutler, ele não trata bem a imprensa, nunca tratou. É, dizem, inclusive, que no vestiário ele causa alguns problemas. Mas, enfim, por ser um cara de gênio forte, né, temperamental, o Jay Cutler não gostou da atitude do Josh McDaniels, né? Já não estava satisfeito com a saída do Mike Shanahan. Então, o Broncos acabou por ficar sem seu principal quarterback e sem o Matt Castle. Julião, e aí, o que, que aconteceu no final? Pois então, é aquela coisa que todo mundo fala, né? Será que o nosso amigo Chicago Bears não pagou demais pelo Jay Cutler? Por mim, eu acho que até que o Jay Cutler vale bastante. É um franchise quarterback de 26 anos, tem bons números, carregou o Denver Broncos na temporada passada. Só que, na minha opinião, o Broncos... deu uma furada de olho violenta no Bears. Dois first round picks, mais um third round pick e ainda o Kyle Orton, que dentro das suas capacidades, mandou bem ano passado. Só para comentar, o Cutler tem números na temporada passada, ele arremessou para mais de 4.500 jardas, né, completando 62% dos passes, ele arremessou para 25 touchdowns e 18 interceptações. Quer dizer, números sensacionais, né? Mas será que com tudo que o Chicago Bears gastou para conseguir o Cutler, será que ele não conseguia pegar um quarterback no draft? Eu acho que arrisca muito você depositar toda a temporada em um quarterback que acabou de ser draftado. A gente teve um bom retrospecto de quarterbacks nos últimos anos. É assim, o Matt Ryan, por exemplo, foi muito bem no passado. Se não me falha a memória, ele foi Rookie of the Year, né? Dessa última temporada. O Matt Ryan foi muito bem. O Tyler Tigpen, que a gente comentou há pouco, foi um bom quarterback, como disse o Júlio aí, dentro das suas capacidades, né? E, assim, eu vejo... Não esquece do Flaco também, a gente também teve o Flaco, que chegou nos playoffs. Verdade, verdade. Joe Flaco levou o Ravens aos playoffs, né? E chegou longe. O Joe Flaco foi muito bem, claro. Defesa dos Ravens, sem palavras, uma das melhores da NFL. Mas, assim... Defesas ganham campeonatos. Sem dúvida. Na verdade, assim, foi caro pro Bears... Foi, sem dúvida. Kyle Orton, dois first round pick, uma de third round, né? Mas hoje o Love Smith tem em seu time uma coisa que ele não tem há muito tempo, que é um quarterback de nome para carregar esse ataque do Chicago Bears, né? Sofreu muitos anos, o torcedor do Bears sofreu muitos anos. Sexy Rexy no comando do ataque, Kyle Orton não foi aquela coisa, né? Não foi dos melhores. Brian Griese também não foi muito bem. Quer dizer, é complicado a gente falar desse ataque do Bears, né? O Jay Cutler vai chegar, mas pra quem ele vai passar a bola? Né? É complicado a gente falar, porque no Broncos ele tinha o Brandon Marshall, foi muito bem, o Eddie Royal, que apareceu muito bem, tinha o tight end Daniel Graham, né? Quer dizer, ele tinha muitos receivers bons no Broncos, né? E hoje no Bears ele não tem a mesma qualidade que ele tinha no Broncos, no corpo de wide receivers, né? Então, assim, ele vai ter o único receiver que chegou pro Bears nesse draft foi o Joaquim Iglesias, que não é um dos mais... não era um dos top, né, entre os receivers dessa classe do draft. Mas, assim, eu vejo que se o Bears se reforçar, como trouxe, por exemplo, o Orlando Pace para ser o left tackle nessa temporada, se conseguir trazer uns receivers veteranos ou alguns free agents que não foram draftados que consigam compor esse elenco com qualidade, o Love Smith pode ter aí uma arma que vai ameaçar seriamente os rivais de divisão aí, o, no caso o Packers, né, o Vikings. E o nosso querido Detroit Lions. Mas então, o, falando da, da trade aqui do Chicago Bears com o Jay Cutler e tal, só pra vocês sacarem, pra vocês não boiar e tal, que nem o Edu falou, será que também o Jay Cutler vai se dar bem no Bears? Porque no Bears ele não tem ninguém pra lançar. E ao mesmo tempo de não ter ninguém pra lançar, a linha do Bears, apesar de ter adicionado Orlando Pace, que é um left tackle sensacional desde que fica inteiro a temporada inteira, a linha é um pouco porosa. O Kyle Orton jogou bastante jogos sob pressão ano passado, então fica aquela coisa. Só que ao mesmo tempo que a linha é porosa, uma coisa que o Jay Cutler agora tem e que não tinha é que a defesa do Bears é boa, não é uma mãe que nem era do Denver Broncos que o Cutler tinha que fazer 5 touchdowns por partida para poder empatar o jogo. Tem razão. Então, é, realmente a linha do Chicago não ajudava muito. O Orton comeu grama 27 vezes no ano passado. Que beleza, hein? Ele se alimentou bem, hein, o menino? Eu acho que ele só perdeu... Não, tem alguns outros melhores ainda. O Campbell também raspou muita cara no chão. O David Gerhard raspou muita cara no chão também. Acho que o David Gerhard é nosso campeão. Jacksonville Jaguars, 42 sacks no ano passado. Tadinho do menino. É, mas adicionou um left tackle sensacional que nós vamos falar logo mais, né? Não, o time da linha furada, com certeza, foi o Pittsburgh, o campeão do Super Bowl. Big Ben comeu grama 46 vezes no ano passado. É, a gente sabe que a linha do Steelers já não era aquelas coisas há muitos anos, né? Mas ganhou o Super Bowl, né? O que, que nós vamos falar do campeão, né? O time que tá ganhando não se mexe, então... Não, não temos nem moral pra criticar a linha do Pittsburgh. Sem dúvida. Tá certo, hein? Logo depois, a gente teve um período meio sossegado, meio tranquilo na off-season, até que um outro grande movimento aconteceu. O Eagles adquiriu Jason Peters, do Bills, pelo first round, a 28ª escolha, e um quarto round pick. É, todo mundo apontava que o Eagles ia usar um dos first rounds para pegar um jogador grande, um jogador de linha. Né? Alguns analistas diziam que o Eagles não ia fazer duas escolhas no draft e realmente esses últimos acertaram. O Eagles não fez duas escolhas, o Eagles optou por trocar. Olha, para mim foi a melhor troca dessa off-season, não por ser torcedor do Eagles, pelo seguinte. A inteligência do Andy Reid ficou explícita nessa troca exatamente. Por quê? Ele deu uma escolha de... É, foi a 28ª overall, né? Hoje, se você olhar essa classe de tackles, nenhum tackle hoje, é, fora assim, o Jason Smith, né, de Baylor, e o Eugene Monroe, é, eu creio, pelo menos tenho em vista, segundo algumas análises que o pessoal da NFL.com ou de outros sites especializados em futebol americano fizeram, poucos ali tinha uma capacidade de ser starters na NFL, de chegar e fazer a diferença. O Eagles perdeu o Trey Thomas pro free agency, e o Eagles optou por não assinar o John Runyan por causa de uma lesão no joelho. O Jason Peters é um dos melhores left tackles da NFL, pra mim, é, ele seria ele, Joe Thomas e o Matt Light, né, do New England Patriots, pelo menos na minha opinião, né. É, pra mim, hoje, a linha do Eagles chega... É, no topo entre as offensive lines da NFL. A gente tem Sean Andrews, Stacey Andrews, que chegou do Bengals. A gente tem o Todd Herrmanns, Jamal Jackson, que é um dos melhores centers, enfim. O Eagles hoje tem um left tackle que vai ajudar muito Brian Westbrook e os recém-chegados aí, né? LeSean McCoy e Leonard Weaver, pra correr com a bola. Uma coisa que o Eagles não fez com muito êxito no ano passado. Brian Westbrook teve mais êxito recebendo do que correndo com a bola, né? E isso vai ajudar muito Donovan McNabb sob pressão para conquistar poucas jardas, na hora de chegar numa third and one, né? O Eagles vai ser muito ajudado pela chegada do Jason Peters. Eu creio que hoje muitos os managers da NFC East devem estar pensando em que defensive end eles vão colocar e como eles vão fazer para trazer um jogador que tenha a capacidade de enfrentar o Jason Peters na linha de scrimmage. Eu acho que o Jason Peters foi uma adição fenomenal para o Philadelphia Eagles. Além do mais, ele tava infeliz lá no Buffalo Bills, não é verdade, Júlia? É, ele queria um contrato melhor, né? Ele ficava naquela conversa com os caras, eu quero um contrato melhor. Eles vão lá, davam uma proposta menorzinha, ele falava, quero mais. Dava uma maiorzinha, quero mais. Acabou que o Eagles, aproveitando esse momento que o Peter estava dando sopa, foi lá e mandou uma proposta pro Bills, que segundo rumores, a proposta do Eagles seria um first round pick, a 28ª escolha, e um third round. Porém, o Bills optou pelo quarto round desse ano, mas um sexto no ano que vem. Será que isso valeu a pena? Eu preferi um third round desse ano. Também era muito mais um third round desse ano. Eu acho que a classe desse ano poderia render um pouquinho mais do que a do ano que vem. Você vai jogar, vai ficar um ano aí com o time dependente de uma escolha de sexto round do ano que vem? Não sei, acho que essa escolha de sexto round não vai ajudar em muita coisa. E assim, o Bills tá muito carente de linha ofensiva, né, gente? Se a gente colocar no papel hoje, o Bills perdeu o Jason Peters, um dos melhores left tackles da NFL, duas vezes Pro Bowl. Perdeu o Derek Dockery, né, que foi pro Redskins. E ele só optou em reforçar a linha ofensiva, assim, com jogadores de alto calibre, na 20ª, usando essa escolha que ele pegou do Eagles, pra pegar um center. Pegou o Eric Wood, se eu não me engano, vindo de Louisville, né? O Eric Wood não é um dos melhores jogadores que estavam aí no draft. Eles podiam fazer um trade-up, né, usando a escolha de primeiro round, 28ª, né, para pegar o Michael Oher, que acabou saindo na 23ª, né, sendo um left tackle, assim, aceitável para os padrões do Bills hoje, que não tem um left tackle capaz de ser starter na AFC East hoje, pelo menos ao meu ver, porque vamos combinar, né, pessoal? A linha do Bills enfrenta nada mais, nada menos que Vince Wilfork, Ty Warren e Richard Seymour quando pega o Patriots. Fora as blitz do Adalius Thomas e agora não é mais do Mike Vrabel, né? Ainda um outro outside linebacker a ser decidido aí pelo Bill Belichick. Pega o Chris Jenkins quando enfrenta o Jets. Ou seja, é complicado a gente falar da linha do Bills hoje. O Bills vai sofrer muito e eu aposto com você que o Tyrone Owens deve estar tomando muito sonífero para poder dormir sossegado. E nos últimos dias do draft, se eu não me engano, na sexta-feira, o Atlanta Falcons trouxe o tight end Tony Gonzalez do Kansas City Chiefs por um second round pick no ano que vem. Eu acho que essa foi a melhor troca do draft. Me desculpem os fãs do Jason Peters, me desculpem todos os fãs do Chicago que agora tem o Jay Cutler. Mas eu acho que essa foi a melhor troca. Tony Gonzalez, uma grande arma ofensiva, com vontade de ganhar um Super Bowl, saiu do Chiefs justamente por isso, argumentando que quer ganhar um Super Bowl. E agora o Matt Ryan tem mais um brinquedo para poder armar seu ataque. Eles conseguiram preencher uma necessidade no time simplesmente com o melhor tie-end da história da NFL, né? 916 recepções, quase 11 mil jardas, 10.940, 76 TDs, né? 34 anos o Tony D aí, né? O Falcons acaba de pegar um tie-end que vai adicionar muita qualidade aí a esse ataque, né? Eu penso assim, o Tony Gonzalez, mesmo ele sendo experiente, ele deve ter aí, acredito que uns 2 anos ainda pra jogar, 3 anos. Ótimo! O Matt Ryan vai ter uma arma fenomenal pra poder esticar o campo, deixar a defesa um pouquinho cansada. Tony Gonzalez sempre se manteve saudável, ótimo bloqueador. Eu gostei muito dessa adição aí do Atlanta Falcons. No ano passado, Tony Gonzalez recebeu 96 passes para mais de 1.000 jardas. Uma média de 11 jardas por passe. Para vocês terem uma ideia dos números do Tony Gonzalez, ele foi o quarto melhor recebedor da NFL em toda a temporada. Perdendo para pessoas como Larry Fitzgerald, wide receiver do Cardinals, a grande revelação do ano, eu acredito. Andre Johnson, Wes Walker, Brandon Marshall, ele foi uma bela arma ofensiva no esquema do Kansas City. Bom, Tony Gonzalez com certeza foi uma grande adição para o time do Falcons. Por quê? Ano passado, Matt Ryan jogou muito bem e tal, mas ninguém sabe, não sei se todo mundo sabe disso, mas os tight ends do Falcons, não, juntando todas as suas recepções, não tiveram um grande número de recepções e não ajudaram o ataque, ficaram mais no bloco. Sobrou apenas o Red White para fazer as recepções e carregar o time do Falcons junto com o Matt Ryan. Com o Tony Gonzalez, Matt Ryan vai conseguir fazer esse ataque e ir mais longe ainda, dando perigo para a fraca, por exemplo, secundária do New Orleans Saints. E com certeza para as outras equipes. Complementando o que o Júlio está dizendo a respeito do ataque do Atlanta, O Roddy White, que foi o maior recebedor do Atlanta, ele recebeu 88 passes. Realmente, ele teve um número de jardas muito maior, ele recebeu para mais de 1.300 jardas. Mas só que o Tony Gonzalez, um tight end que está chegando agora em Atlanta, ele recebeu 96 passes. Eu acredito que é uma arma realmente formidável para o Matt Ryan poder brincar na temporada. Lembrando que o Chiefs teve 3-13, né, na temporada passada, né? E essa foi a última troca realmente importante, Tony Gonzalez indo para o Atlanta Falcons. E vamos comentar um pouquinho a respeito do free agents também, né, que gela o coração de muitos torcedores, né, você tem medo daquele ídolo do seu time não renovar contrato, muitos não renovaram e muitos têm casa nova. Entre os que têm casa nova, quem vale destacar? Bom, Edu, começando aí com o Derek Ward, né, running back saindo do Giants, indo para o Tampa Bay Buccaneers, 1.025 jardas ano passado, dividiu a carga com o Brandon Jacobs, né. E o Derek Ward chega num Buccaneers que teve como principal running back ano passado o Cadillac Williams, né? Cadillac não foi tão mal assim, foi um running back que conseguiu ajudar bastante o Buccaneers, mas não é ainda o que os técnicos estavam procurando. O Buccaneers agora carente de um quarterback também, né? Com a saída do Jeff Garcia, o Brian Greasy talvez não seja a resposta certa. Draftou o Josh Freeman, né? No draft com a 8ª escolha overall, né? E assim, o Derek Ward talvez não seja tão produtivo quanto foi no Giants, porque talvez ele não divida tanto a bola, né? O Brandon Jacobs é um cara que completava ele bem, mais forte, quebrava mais tackles, usava sua força para aquelas third and one, situações de poucas jardas. É o famoso trator que estávamos falando no primeiro programa. Exatamente. O Derek Ward agora chega no Buccaneers que não tem esse cara atualmente. Tem o Ernest Graham, mas o Graham não tem ido muito bem, então fica aí o ponto de interrogação no Derek Ward, né? E agora, falando um pouco do meu querido Philadelphia Eagles, uma faca enfiada no coração de cada torcedor nessa música de velório, música de velório para esse momento no podcast. Brian Dawkins, o ídolo da torcida da Filadélfia, que permaneceu no time por 13 anos e que com certeza no fim de sua carreira estará indo para Canton e garantindo seu lugar no Hall of Fame, não renovou o contrato e foi para o Bronx e deixou a galera um pouco nervosa, né, não, Ale? Assim, eu não diria nem nervosa, é a perda do Brian Dawkins para a cidade de Filadélfia. Ele, como disse o Steve Sable num filme da NFL que foi dedicado a ele, feito antes dos playoffs, ele era um super-herói na Filadélfia. Então, ver o Brian Dawkins sair doeu para muito torcedor do Philadelphia Eagles. Além dele, Trey Thomas e John Runyan, os dois tackles, né, lideraram a linha ofensiva do Eagles por uma década praticamente, foram perdas muito emocionais para o torcedor do Philadelphia Eagles, né? O Brian Dawkins, mesmo sendo um ídolo, também temos que destacar que ele não era já o mesmo na cobertura do passe. As suas melhores jogadas foram atrás da linha de scrimmage, né? Quase como um linebacker? Exatamente, meio que um híbrido, né? Ele muitas vezes chegava na blitz, chegava no quarterback mais fácil, chegava fechando a corrida mais fácil. E o Quentin Mikel foi o cara que cobriu mais no fundo do campo, né, pro Philadelphia Eagles. Mas, mesmo assim, o cara representava praticamente o time, né? Ele era um líder nos huddles antes do jogo. Foi um cara que começou mal no Philadelphia Eagles, se envolveu com bebida, era um cara completamente desregrado e de repente se tornou um super atleta, na verdade, um físico invejável. Chegou com 35 anos ao seu 7º Pro Bowl, o que é um feito praticamente inigualável para um safety de 35 anos na NFL, quer dizer. Além de um super atleta, ficam saudades dele na Filadélfia, com certeza. Mas como jogador, eu acredito que, analisando, sou torcedor do Eagles, muito fã do Dawkins também, tanto do Dawkins, do Thomas, do Runyan, mas eu acredito que as perdas que o Eagles teve nesse free agents foram muito bem repostas com a chegada do Sean Constant. Não, não foi, o Sean saiu. Sean Jones. Eu acredito que, para jogo, como ícones, foi uma perda muito grande para o Philadelphia, mas para jogo eles foram muito bem substituídos. Além disso, tá chegando aí o cara que é muito macho, né? O famoso Victor Macho Harris. Música do Macho Man pro Alê nesse momento que ele invocou o Macho Harris do draft. Hey, hey. Fico triste de ter que receber essa homenagem, infelizmente. Bom, agora passando da NFC East para a AFC East, Fred Taylor, running back, agora vai correr com a bola pelo New England Patriots. Ele que acabou perdendo seu espaço para o Maurice Jones-Drew, né? O baixinho que parece mesmo um trator. Vestido de Elba Ramalho, né? Ele parece a Elba Ramalho, mano. Ou é a Maria Bethânia, sei lá. O Jones-Drew veio na mesma classe de draft do Red Bush, né? E finalmente conseguiu seu espaço aí no Jacksonville Jaguars, né? Fred Taylor chega aí com um power running back, né? Vai complementar aí o Lawrence Maroney, que tem se machucado muito. Kevin Folk, que já é um veterano, né? Não é mais nenhum novato, rapaz. Os números do Fred Taylor na temporada passada não foram os mais animadores, né? Ele correu para pouco mais de 500 jardas, mas ele tem uma boa média de 11 jardas para cada tentativa, nenhum fumble na última temporada. Vai realmente botar a caceta na mesa, vai conseguir seu espacinho. É, eu também acredito que sim. E outra coisa, ele é um goal line back, né? Ele é um cara que vai chegar ali na goal line dando cabeçada em DT, defensive end, linebacker, vai sair derrubando todo mundo e vai entrar na end zone. Eu acho que isso vai ajudar muito o New England Patriots nessas situações. Ainda mais que agora o método de dois running backs está sendo usado. Ele com o Maroney, que também não é nada pequeno e é um tratorzinho de mão cheia, vão ajudar bastante o jogo corrido para ajudar o Tom Brady, que está voltando dessa lesão no joelho que tirou ele da temporada inteira ano passado. Agora falando um pouco do nosso querido Cincinnati Bengals. Aí, Edu, sabe quem é que eu vou falar agora? Eu não sei falar o nome dele, não me faça passar essa vergonha no programa. Por favor, Ale, faça as honras. Como se fala o nome do novo wide receiver que saiu do Cincinnati e foi pro Seattle? Tá, você quer a entonação número 1 ou a entonação número 2? Com emoção ou sem emoção? Com emoção, pelos 140 quilos de emoção, com emoção. Já dizia um narrador lá dos Estados Unidos, que eu não sei o nome, ele fala assim, TJ Hushmatzada. O cara é o quê? Descendente de judeu, alguma coisa assim do tipo? Não é possível. Eu acho que é árabe, né, cara? Árabe, turco, sei lá, alguma coisa assim, né? Que isso, o nome do cara é mó... muito louco. E qual você acha que vai ser a adição do TJ no ataque do Seattle agora? Olha, o TJ Hushmanzada, ele chega pra fazer muito barulho nesse ataque do Seattle Seahawks. Por quê? Matt Hasselbeck, um quarterback excepcional, apesar das seguidas lesões que a gente já conhece, né? E só pra adicionar aqui, pessoal, o nome do Hushmanzada vem de uma mistura de africano com iraniano. Meus parabéns, Ale. Salva de palmas para o Ale. Ale, estudando a árvore genealógica de todos os jogadores da NFL. Meus parabéns, Ale. Agora, voltando ao que interessa. O Hushmanzada chega no ataque do Seahawks, que gosta muito de passes curtos. Ele é um possession receiver, sem dúvidas. É, seria uma ótima adição para qualquer equipe que está precisando de um receiver desse. Por exemplo, o New York Giants, que acabou perdendo, na verdade, mandando embora, né, o Plaxico Burress. É, na temporada do ano passado, 92 recepções, 904 jardas, média de 9.8, né? Foram 4 touchdowns apenas, não foi aquela temporada, mas a gente tem que lembrar que o Bengals estava sem o Carson Palmer, né? O QB principal, que esse ano deve estar voltando aí. Mas eu acredito que ele vai se dar muito bem recebendo passes do Matt Hasselbeck nessa temporada. E de um receiver para outro, Terry Holt assinou com o Jacksonville Jaguars. Vai fazer companhia para o Trey Thomas. Bom, Terry Holt é um receiver lendário, né, Edu? É, jogou muitos anos aí no St. Louis Rams. Ano passado, 64 recepções, 796 jardas, 3 touchdowns, né? Terry Holt chega num Jacksonville que tem poucos receivers de confiança, né, pro David Garrard, né? Não é aquele time que passa muito a bola, né? O ele usou muito o Fred Taylor e o Jones Drew para correr com a bola. É, e o David Garrard agora tem um receiver que costuma ser muito constante, né? O Torrey Holt, apesar da idade, ele é sempre muito constante. Ele ajuda muito os times, principalmente quando é necessário aquele ganho de jardas, ele aparece muito bem. É um ótimo executor de rotas, chega para adicionar muito nesse jogo aéreo aí do Jacksonville. Terry Holt, que desde que chegou na NFL só teve duas temporadas com menos de 1.100 jardas, em 99, o ano de estreia dele, e agora em 2008. Teve uma queda de produção legal de 2007 para 2008. Será que tem algum motivo especial para essa queda de produção? Acredito que a linha do St. Louis Rams não vem apresentando um bom funcionamento junto. O Orlando Pace machucou, Mark Bulger, de tanto sec que levava, ficou desmotivado. Torrey Holt estava dropando algumas bolas, caiu de rendimento, porque a idade já está chegando, batendo na porta. Então, eu acho que no Jacksonville, pode ser que com o nosso amigo David Garrard, ele consiga alguma coisa. Mas, na minha opinião, St. Louis era um time, assim, que dentro, quando joga bem, joga todo mundo unido, todo mundo jogando bem, no alto, no top, aquela coisa e tal, é um time melhor do que o time do Jacksonville. E assim a gente chega, eu acredito que é o último grande movimentação dessa off-season. Na verdade, foi o maior contrato de um jogador de defesa na história da NFL. $100 milhões. Albert Haynesworth assinou com o Washington Redskins. É, dor de cabeça aí pro pessoal da NFC Leste, né? O time do Philadelphia Eagles, o time do Cowboys, Giants, devem estar se perguntando como vão parar o Face Stomper. Você sabe por que é Face Stomper, Edu? Não faço ideia, né? O nosso queridíssimo Haynesworth pisou na cabeça do Andre Gurod, um center do Dallas Cowboys, né? Num jogo entre Titans e Cowboys, quando uma conversão de 2 pontos do Cowboys, o nosso querido Gurod fez o snap, correu, deu um bloqueio um pouquinho sujo, ele se revoltou e pisou na cabeça do cara. Mas tudo bem, salvo a violência, o Haynesworth é um excelente defensive tackle, jogou muito ano passado pelo Titans, e reforça essa linha do Redskins que acabou por perder o Jason Taylor, né? Jason Taylor foi mandado embora, salvou muito o cap room aí. Eu acredito que o Haynesworth seja uma adição, apesar do preço bastante alto, seja uma adição sensacional para esse time do Redskins. Os times da NFC Leste reforçando o ataque, com o Eagles, com o Giants trabalhando bastante no ataque, e o Redskins trabalhando do outro lado na defesa, tentando parar essa movimentação dos outros times da NFC Leste. É complicado a gente falar, né, da NFC Leste, porque são muitos times bons, né, cara? O Dallas Cowboys agora tem o Luiz Castilho, defensive lineman, defensive end, né? O Giants trouxe o Chris Canty, né? Quer dizer, são times muito bons, né? O Giants também trouxe o Rocky Bernard do Seattle Seahawks. O Eagles agora tem uma linha muito boa no ataque. Giants também tem uma ótima linha. Eu acredito que a NFC Leste é a divisão mais forte do futebol americano atualmente. Pelo menos, acho que nenhuma divisão tem tanta disputa, tantos times bons, tantos Super Bowl contenders como tem a NFC Leste. Eu acredito hoje que pelo menos Giants e Eagles são candidatos diretos a chegar no Super Bowl, com o Cowboys correndo por fora e o Redskins ainda tem um pouco que provar com o Jason Campbell alinhando abaixo do center, né? A NFC East tá muito forte. A gente tem o Americans Team, que é o Dallas Cowboys, que apesar dos pesados, é sempre um time assim que oferece uma resistência muito forte para as outras equipes. Quando o nosso caro amigo Tony Romo joga bem, Jason Witten, aquela linha que a gente pode dizer que é até uma linha boa do Dallas Cowboys, Tashad Choice, Marion Barber, é uma equipe assim que o ataque é muito bom, pode oferecer perigo para as defesas, e ao mesmo tempo teve defesas muito boas, como a do Giants, que tem uma linha defensiva que dá medo. Se não for a melhor da NFL, é top 3. O Redskins adicionando Haynesworth por uma graninha bem salgada, se a gente pode dizer, vai dar um upgrade muito bom na sua defensive line. E tem o Philadelphia, que também colocando as peças no lugar, pode ser um grande candidato ao Super Bowl. Realmente, os times se reforçam de um lado para compensar o ataque, os outros times correm e reforçam a defesa para tentar parar a movimentação dos concorrentes de divisão. Acho que vale a pena a gente ressaltar também o Bart Scott, né, do linebacker, saiu do Ravens e foi pro Jets. e simplesmente a negociação foi anunciada um minuto depois do cara estar desempregado, sem contrato pelo Ravens. Ele assinou com o New York Jets, né? O Bart Scott, um excelente linebacker, era cotado como o maior substituto possível para o Ray Lewis, né? Que acabou ficando em Baltimore nesse ano. E o Bart Scott, você imagina só se no Brasil fosse assim, né, cara? Se a gente perdesse o emprego e um minuto depois a gente estava em outro lugar. Pô, ia ser sensacional, né, não? Nada de crise, nada de confusão. Viva um país desenvolvido, né, cara? Viva os Estados Unidos. E antes de terminar essa edição do End Zone, uma notícia triste, principalmente para os torcedores do Dallas Cowboys. Um quase tornado, uma tempestade muito forte atingiu o centro de treinamento dos Cowboys. Neste último sábado, estava rolando um minicamp lá dentro e o telhado do centro de treinamento desabou, acabou atingindo o pessoal. Foi um negócio um pouquinho grave. Seria... Eu vejo com um destaque muito negativo desse começo de temporada. Infelizmente, um dos scouts, né, do Cowboys acabou ficando paralítico. Bom, fica aí nessa mensagem de apoio pro pessoal do Cowboys, apesar da distância e apesar da gente ser torcedor do Eagles, né? O Eagles e Cowboys, uma rivalidade muito mais do que levado a sério, né? Vamos dizer assim. Mas é sempre desagradável ver alguma coisa grave desse tipo acontecer. Então, que fique registrado que a gente está torcendo para isso não voltar a acontecer. Deixa a rivalidade dentro do estádio, que do lado de fora nada de mal aconteça a nenhum dos torcedores, nenhum dos jogadores do Cowboys. Mesmo o torcedor do Philadelphia, longe disso, violência não, desastre não. Tudo de bom para eles, muita força para todas as famílias lá, para quem sofreu alguma coisa com esse acidente. E lembrando, também fazendo uma menção honrosa aqui, fica o meu voto de solidariedade a um cara que mostrou tanta coragem e tanta força de vontade, o nosso coordenador de defesa do Eagles, Jim Johnson, né? Tá com 67 anos, batalhando contra um câncer, e mesmo sendo impedido de andar pelo tumor que ele tem nas costas, né, na parte baixa das costas, ele tá se locomovendo com um carrinho, tá se virando, tá correndo atrás, tá querendo vencer, tá batalhando. Fica uma mensagem de muito carinho a um dos grandes mestres da defesa na NFL hoje em dia, Jim Johnson. É muito mais que um mestre, eu diria um dos gênios que já passaram pela NFL. Força, JJ, estamos aqui na torcida por você. Bom, e essas foram algumas das movimentações dessa off-season. A gente só quis comentar algumas trocas, alguns sujeitinhos que foram dispensados e contratados em outros times. Tivemos momentos memoráveis, 140 quilos de pura emoção, Júlio, essa vai ficar marcada na história. Meu cara, essa dos 140 quilos por emoção foi uma coisa assim, espontânea, mas que vai fazer sucesso ou não, né? Com certeza tem tudo pra fazer sucesso, Júlio. Vai virar uma das frases símbolo da comunidade, você pode ter certeza. Pra quem quiser bater mais um papo com a gente, batemos ponto lá na comunidade do Philadelphia Eagles, dentro do Orkut, Philadelphia Eagles Brasil. Quer falar com a gente? Quer mandar sugestão? Quer elogiar? Quer criticar alguma coisa no programa? Anota nosso e-mail. cast.endzone@hotmail.com. Bom, é isso, a gente fica por aqui. Ale, um abraço, meu querido. Valeu, galera, obrigado, espero que vocês gostem dessa segunda edição aí do podcast. Fica o meu abraço para todos os aficionados malucos por futebol americano. E se eu tenho alguma coisa a dizer para vocês, são 140 quilos de pura emoção. Ale, o nosso PVC dessa edição, mandando seu abraço. E aí, Julião, vai responder agora? Foi uma grande satisfação estar na presença do Edu, do Ale, meus grandes companheiros da comunidade Philadelphia Eagles Brasil. E estamos sempre aí, sempre que quiser trocar ideia, trocar dúvidas, trocar qualquer coisa aí, entendeu? Sabe? Se você for bonita, mandar seu telefone também, aceitamos. Pô, que é isso? Pô, pera aí. Mas então, continuando aqui, sempre que vocês quiserem, aparece na comunidade do Filadélfia, a gente troca ideia no chat, bota a caceta na mesa, é isso mesmo, não tem erro com nós não. Um abraço pra vocês aí, até o próximo podcast. Um abraço pra todo mundo. Termina aqui a segunda edição do Endzone. Foi um prazer ter vocês como ouvintes. Até a semana que vem, galera. Terça-feira tem mais. Fui!